Estou recebendo aqui no estúdio ele que é fotógrafo e também cicloviajante, vai nos explicar também um pouquinho sobre isso. É o Bruno Posnick Roloff. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Satisfação recebê-lo aqui, ainda mais para falarmos aí de um assunto muito legal que povoa a imaginação de muita gente, e eu me incluo nisso também, que é a questão de viajar de bicicleta. Você tem experiência já, inclusive, nisso, uma travessia que você fez de Curitiba até Foz do Iguaçu pedalando? Isso mesmo, eu fiz a travessia de Curitiba a Foz do Iguaçu, da casa da minha mãe até a casa do meu pai, praticamente um deslocamento de pais, né? Então eu fiz 640 quilômetros em 12 dias, né? Com uma parada de 4 dias em Guarapuava para ter descanso para os joelhos, porque é muita subida até Guarapuava. E como é que foi até esse trajeto? Porque a gente sabe que a distância percorrida por dia, ela varia muito com relação à questão de terreno, à questão até de interesse, porque muitas vezes vai viajando, para num canto, para ver ali. Como é que foi a programação para essa travessia aí, de Curitiba para Foz? Então, desde o princípio, né, do projeto, o projeto como sendo um projeto fotográfico, eu estava levando muito equipamento fotográfico, né, no caso uma lente e uma máquina fotográfica e três lentes, né, fora todo o equipamento de limpeza e enfim baterias, né, HD, todas essas coisas assim que para necessitar para carregar o equipamento, né. E eu fazia assim, como estava muito pesada a bicicleta, estava com aproximadamente 50 quilos, né? Eu tinha que acordar cedo e até o fim do dia pedalando, ou achava um lugar para acampar, ou uma hospedagem voluntária que eu já tinha previamente feito a comunicação, né? Então, mas é uma coisa assim, que é tudo varia, a gente planeja, né, que seja o dia, mas você nunca sabe o que vai acontecer durante o dia. Pode ter problema mecânico, pode ter problema de saúde, qualquer coisa que, né, que impeça o seu dia, né? Até o climático, né? Chuva, até é muito perigoso na estrada chuva, né? Então tem que tomar um abrigo. Então nisso o teu planejamento já foi pro saco já. Então, todo dia é um dia novo e você tem que pensar, bom, eu tenho que me deslocar de A a B, B a C, C a D, né? Como quem vem de Curitiba para Foz ou Foz Curitiba faz em um dia de carro, mas você não vê nada. Você simplesmente se desloca. Era isso que eu ia falar mesmo, porque uma viagem de avião entre Foz e Curitiba dura ali uma hora e É, meia. 40 minutos só lá, né? Depende, né? Às vezes passa mais tempo o avião ali ganhando altitude, depois desacelerando para pousar, do que no trajeto em si. Exatamente. De ônibus, demora ali entre 9 e 12 horas, dependendo da linha, e de carro tem gente aí que chega a fazer em 6, 7 horas. Mas é como você disse, por esse aspecto acaba não vendo nada, porque a perspectiva para quem está de bicicleta ali é completamente diferente, né? Totalmente outra, né? Por exemplo, eu vejo todos os detalhes na estrada, inclusive até o que está na minha frente, né, no acostamento, né, como fio, pedaço de pneu de caminhão que passou por cima, furou o pneu, então, né, fora detalhes, né, como flores, muitas araucárias, muita flora, fauna fantástica na estrada. E foi a primeira vez que eu fiz essa travessia de bicicleta, né? Já fiz várias vezes de carro, já fiz várias vezes de ônibus, mas dessa vez eu falei, não vou fazer, eu quero ver todos os detalhes dessa estrada, principalmente as subidas. E você aproveita também essas viagens, né, para fotografias, né, interesses aí em paisagens naturais, também paisagens humanas. Como é que é esse trabalho? Então, o trabalho do projeto Ciclo in Loco, ele nada mais é que uma imersão cultural, artística e natural, né? Então, no caso, no cultura, é imersão cultural nos locais. Aqui em Foz do Iguaçu, estou fazendo imersão cultural aqui, estou conhecendo todas a parte artística de Foz do Iguaçu, né? E o natural, principalmente o natural, né? Porque eu já vem parando, vem fotografando no caminho todo, né? Várias fotos bonitas eu fiz, inclusive eu tenho uma exposição fotográfica sobre com essas fotos, né? Tem a questão também de você fotografar as pessoas que você encontra pelo caminho, né? Que tem pessoas maravilhosas que estendem o braço para você, te ajudam, né? Não é o que a televisão fala para você, né? O que a televisão fala para você é só medo, impõe medo, né? Todo dia tragédia. Todo dia. E aí tem uma coisa só que eles põem lá, cultural, lá, para dizer que é positivo. Mas a maioria, 90%, é negativo. E o que acontecia muito comigo nas estradas é as perguntas das pessoas, né? Quando a pessoa tem mais dinheiro, a pergunta é sempre negativa. nunca é positiva. Ela nunca vai dizer para você, como que está a tua viagem? Você está gostando da sua viagem? Quem pergunta isso são as pessoas simples, as pessoas que não têm dinheiro. Vendedor de rede, vendedor de chapéu lá do Nordeste, essas pessoas que perguntam as coisas legais para você, sabe? As pessoas ricas é o contrário. Você tem medo? Você não tem medo de ser assaltado? Não tem medo de ser atropelado? Não tem medo de ser atropelado? Os caminhões tiram fino de você? Nenhum caminhão tirou fino de mim. Aliás, eles respeitam muito o viajante. Passam longe, porque sabem que você está ali andando na linha branca, onde não tem acostamento. E desviam. Então, essa cultura do medo é o que assassina o povo. E essa percepção realmente é bacana, porque acredito que muita gente mesmo quando pensa, né, quando se fala, olha, mas fulano vai fazer uma viagem de bicicleta, né? Primeiramente o que impera é até essa, não, mas ele é maluco, não, mas como que vai fazer? Né? E se furar um pneu na estrada? Uhum. Né? Sempre tem esses pensamentos, mas olha, realmente é uma experiência que com todas as pessoas que eu já conversei que fizeram viagens de bicicleta, elas revelam uma experiência transformadora no sentido de que, por exemplo, digamos que, fazer uma comparação próxima, a pessoa que viaja de moto, é uma velocidade mais alta, é o barulho da moto. Na bicicleta, não, é um contato muito próximo com aquele ambiente, sim, né? Sim, é um contato direto, né? Você sente tudo, é um silêncio quando é só você, é só o barulho da bicicleta e você. Eu falo que música, para mim, é o meu melhor amigo na estrada. Sem música, você fica louco. Você nos seus pensamentos ali, e às vezes você para e pensa, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Tem uma coisa por trás disso, né? Para mim já vem desde os meus pais, né? Meus pais são aventureiros, estou com muita graças a isso, né? Eles me mostraram todo esse caminho, né? Tanto mochilar, acampar, toda essa vida no mato, né? Coisa assim que hoje em dia, infelizmente, tem ainda, felizmente ainda tem pais que mostram isso para os seus filhos, né? Mas infelizmente uns estão perdidos no celular ou no tablet ou no computador, né? Então eu falo, larga o computador, vá para a natureza. Só que em Foz tem muita natureza, né? Muita natureza, não é só shopping. Falam para mim que tem lugares que não tem muitos lugares para ir aqui, mas tem, só que você tem que explorar, né? Agora, até um motivo aqui, né, da gente estar conversando hoje, eu comecei puxando esse gancho aí dessa viagem, né, que você fez aí de Curitiba para cá. Mas olha, tem um objetivo bem grande que você está planejando aí, que é fazer uma expedição pela América do Sul, partindo aqui de Foz do Iguaçu em direção aos países vizinhos. Como é que está seu planejamento para essa ação? Uhum. Precisa de apoio também? Como é que você está pensando aí nessa viagem? Então, eu como fotógrafo, né, eu vou parando nas cidades que eu falo, cidades-chave, né? Então, por exemplo, Foz do Iguaçu aqui é uma cidade-chave por conta do turismo, né? Então, como fotógrafo, eu estou procurando fazer um pé de meia aqui em Foz do Iguaçu para continuar a viagem. Esse pé de meia é indeterminado, eu não sei quanto tempo que vai demorar para juntar esse dinheiro para continuar, né? Que a minha próxima etapa seria Foz do Iguaçu até o Ushuaia, né? Entrando lá no sul da Argentina, lá no extremo do continente. Extremo sul até o Ushuaia e aí subir que é um sonho muito da desde a adolescência e da infância, fazer a carretera austral, que é a carretera mais linda que dizem que compara com a Europa lá no Chile, né, no sul do Chile. Então fazer essa carretera austral e subindo pelo Chile, Argentina ali, até Bolívia, aí Peru, aí Equador e Colômbia. Né? A princípio até a Colômbia e voltar, ou voltar entre aspas, né? Na verdade voltar para o Peru para adentrar o Brasil de volta. Meu sonho também é fazer a Transamazônica até São Luís do Maranhão, ali, naquela região ali. E é uma viagem que, digamos, começa e você não sabe quando termina também, né? É totalmente tempo indeterminado, né? Não tem patrocínio sou eu mesmo, né? Aliás, se alguém quiser me patrocinar, ficaria super, super feliz, né? Sabe, representa a marca ou quem for, de acordo com apoio e com apoio na página, apoio falando também nas entrevistas, né? E também vamos destacar aqui que esse trabalho que você faz, né, de fotógrafo, você divulga, né? Em quais canais a pessoa pode conferir, sabendo um pouquinho mais aí sobre essas fotografias, essas ações? Então, temos no Facebook, tem meu projeto, o projeto Nômade de Viajar de Bike, que se chama Ciclo in Loco. e a página de trabalho fotográfico, que é Bruno PR de Paraná, fotos com PH. Então, lá está todos os meus trabalhos, como que eu faço os trabalhos. Os meus trabalhos, o diferencial do meu trabalho fotográfico é que eu trabalho com o espontâneo, com o natural, com a convivência natural das pessoas. Nada posado, nada de estúdio. A coisa é luz natural e natureza. E se para quem busca, por favor, solicite um orçamento, que é por tempo indeterminado em Foz do Iguaçu, até a próxima etapa para o Ushuaia. Olha, eu desejo aí sucesso nesse projeto, porque realmente aí é uma experiência, né, transformadora nessa questão de não só de viajar de bicicleta, mas o viajar em si, né, o conhecer outras culturas aí já vai revelando novos horizontes. Sucesso aí nesse trabalho, e daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai postar os links aí para quem quiser acompanhar, né, no nosso site semprerci.com.br, que vai estar postada também essa entrevista. Muito obrigado aqui, Bruno, pela participação hoje na RCI. Obrigado pela oportunidade, Guilherme, para mostrar e falar sobre o projeto, e agradeço a todos os ouvintes.